Azul 4177, decolado 59, controle 119, decimal 35. Obrigado, tchau. Bom dia. Bom dia. Web 5898, número 1, vai iniciar no setor, o tráfego da companhia já iniciou no 03. O senhor tem condições de acelerar na posição e posterior do pushback? Não, pode aguardar aqui, sem problema. Está indo o tráfego do 03, ele está ali? Afirmativo. Obrigado. 5973, informação ponto trote, cruzo 250 em Pabog. Rio 5973, bom dia, identifique, chegada Mari, descida para 2.000 pés, ajuste padrão, informe estabilizado na final de elétrica. 2.000 pés, padrão, informe parada elétrica. Autoriza Duna, está presente? Autorizado, Duna. Grato, Duna. Poxa, na ME251, chame Recife agora na frequência 1251 e alternado 1-3325. 251-3325, 6251, obrigado. Salvador, bom dia, o Azul Alfa Yankee Bravo. Azul Alfa Yankee Bravo, prossiga. O Alfa Yankee Bravo solicita autorização de reboque do pátio 3 até o finger de número 3 no pátio principal. Gente, reporta para ingresso no pátio 1. Ok, reportarei para ingresso no pátio 1. Sul, 25717 para o táxi com 117 a bordo, 3 horas e 50, confirme. Táxi autorizado direito, Índia Alfa, ponte perda no zero, chama pronto, altímetro no zero no 3, 7 no 7. Direita, Índia Alfa, no ponte perda no zero, chama 7 no 7. Faça um ponto 0 a 7 no 7. 5717, Aline, decola 1-0, vento 200 graus, 091. Aline, decola 1-0 a 7. 8 com 86 bordo, 3 horas e 10, galinha lanterna. Autorizado, Pátio 1 em Delta, ponto de espera da 1-0, chama pronto, altímetro 1-0, 1-3, 4-9-8. É, o 1-0-3, chamarei para 1-5-8, 9-8, tchau. Aduno 3-3-2-5. 3-5-1, 3-3-2-5, azul, 4-1, 7-7, bom dia. Bom dia. Webjet 5717, decolado 06, controle 119, decimal 35. 119, 35, 716. Controle Salvador, bom dia, Webjet 5717, decolou, cruza 2000 pés. Bom dia, Web 5797, contato radar, voo Leda, voo para o nível 340. É presente, voo Leda, sai para o 340, Web 5797. Foi Web 5898, pronto, quanto espera? Ali mantém 105898. Ali mantém, 5898 Web. O 5898, decolagem autorizado, 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-0-9. Decolagem, 5898. Decolado 09, controle 1-9-3-5. 1-9-3-5, obrigado, até amanhã. É. Controle, bom dia, o 5898 da Web. Bom dia, Web 5898, contato radar, vou para nível 340, autorizado Leda da presente. Ok, vai voar Leda 340, obrigado. Webjet 5717, está afetando, viu? Chamou o WebJet 57197. Afirmo, você está estando algum desvio? Negativo, tá voando brisa, como informado. Autorizando letra. Ah, tá ok, muito obrigado. Salvador Azul Alfa, Yankee Bravo, informa a terra do rebote. Ciente, Alfa, Yankee Bravo, bom dia. Ok, muito bom dia. Rio 5973, passando duna, completa a aproximação, chame torre 18-6, tomou posse. Salvador, muito bom dia, o Rio 5973, tá no ILS estabilizado, trem baixo e travou. Rio 5973, pouso autorizado no 0, vento 180 graus, 079. Autorizado, pouso no 0, 5973. Web 5797, Omegora Recife, na frequência 1251 e alternado 13325. Chama Recife 1251, alterno 3325, objeto 5797. Morning, America 980, is Cock Identity, clear for my arrival, down to 2006, Pernet 1013. 2006, 93, Objeto 5898, chame Recife na frequência 1251 e alternado 13325. Camarada, obrigado, seu Bote. Eu vou no 995, identifique, chegada Bonf, desça para 3 mil pés, ajuste padrão. American 980, clear no final LS runway 10. Good morning, establish and localize them. Good morning, American 980. American 980, American 980, complete final, contact tower 118.6. 18.6, American 980, good morning. Mark. Bruno 995, livre a final ILS, descido para 2000, informe estabilizado no localizador. 2000, foi estabilizado o 995. Onde decimal 35, transponder 5130. Second 982 is with you, I left on 110. 982, clear to land, runway 10, wind 190 degrees, 07 knots. Clear land, runway 10, second 982. É, 19.35, o controle, primeira curva direita, aerovia Upper Zulu 16. Direita, 19.35, Upper Zulu 16. Correto, pega acionamento. Livre de Zil, Globo 995.